Olá, internet! Bem-vindos a mais um episódio do Shuffle, podcast oficial do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira, trazendo aqui a vocês um episódio de especial Boteco Shuffle. Mais um episódio da nossa série de podcast sem muita pauta e sem muito compromisso. E que a gente não mencionou que o outro episódio era parte desse Boteco Shuffle. Isso, o episódio número 4, Guilty Pleasures, que foi sucesso de crítica e público, foi um Boteco Shuffle. Exato, a gente está aqui na nossa própria taverna, com o som ecoado, inclusive. E, como essa voz mencionou, essa voz com copo de hidromel, Henrique Koller, como você está? Olá, pessoas. Eu queria falar que na quarta série me zoaram porque eu jogava Magic na hora do recreio. Um espaço seguro pra você. Então, tudo bem. Obrigado, gente. Junto a nós também, Vitor Camilo. Saudações, ouvintes. Sejam bem-vindos à minha casa. Hoje estamos gravando na minha sala de estar. Você não está aqui. Eu espero que não esteja, porque eu... Você sabe. É, porque se tudo der certo, eu não conheço a maior parte das pessoas que estão ouvindo esse podcast. Uou! Mas você pelo menos está na minha casa. Você consegue ouvir o reverb da minha sala de estar. No seu coração também. Seja bem-vindo ao reverb da minha sala de estar. Depois dessa abertura, eu acho que eu vou acender aquela luz ali. Você falar, ah, não sei as pessoas que estão aqui. É, não sei, cara, não sei. Tô com um pouco de medo agora. E o motorista designado da vez, Rodrigo Trindade. Olá, tô com saudades do Borba Gato, nas proximidades lá de Santo Amaro. Olha aí, você fudeu a gente, você localizou onde o podcast é gravado. É, podem nos encontrar agora. É. Te grava ali na pracinha, do lado do Borba Gato. A gente grava em cima do chapéu do Borba Gato. Pois é, crianças, e nós estamos aqui nessa taverna especial de Vitor Camilo para discutir o que é um nerd, o que nos faz ser nerds, o que fazemos, como nos alimentamos, por que somos. Como nos escondemos. Aliás, esse é o episódio número 10 do Shuffle, quem diria que a gente ia chegar lá, né? Obrigado a você, ouvinte, quem que sabe nos dá força pra fazer isso. Quem sabe até lá o episódio 6 já foi ao ar também. É, bem possível. Chega lá. É, como todo negócio nerd, sempre tem uma coisa de viagem do tempo. Exato. Exatamente. Então, algumas coisas ficam perdidas. Mas vamos falar disso, não de viagem no tempo, de ser nerds, o que é ser nerd, depois da música. Agora que a música voltou, eu gostaria de perguntar logo de cara. E se o que me faz ser nerd é justamente o fato de que eu viajo no tempo? Então, cara... Eu queria saber primeiro como você faz isso. Aí é mais complicado. Mas capacitador de fluxo? Mas aí é um tipo específico de nerd que... Vira tempo? Não, explica aí, pô. Cara, isso é segredo de estado. Eu vou ser morto se eu revelar. Que isso? Quais outras opções pra gente voltar no tempo existem? Cara, você pode sempre matar o Hitler. Sempre essa opção à vista. Mas eu gostaria de começar o podcast com um pensamento bonito. Talvez uma coisa mais patética que já tenha aparecido. O dicionário Oxford define... Ai, meu Deus do céu. Quem chamou esse cara? Como uma pessoa que é chata, estúpida ou não muito bem vestida. Ou uma pessoa que é muito interessada em computadores. Que confusão, hein, Oxford? Você se encaixa em algum desses dois quesitos? Algum de vocês se encaixa? Eu não sei se eu me visto bem, mas... E eu não, há discussões sobre a minha... O interesse do público por mim, se eu sou chato ou não. Manda e-mails falando o que vocês acham que você acha de mim ou de todos os outros, né? Não me deixa sozinho nessa porra. Repete as definições pra gente. Vamos lá. Dicionário Oxford, eu queria ver outras definições também. É isso aqui. Dicionário Oxford define como uma pessoa que é estúpida, é chata ou que não se veste muito bem. Meu Deus, cara. Esse ou Oxford... que gosta de computadores. Ou uma pessoa que gosta de computadores. Entendi. Essa é a edição do Oxford que acharam na Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, né? Não, cara. edição assinada pelo Shakespeare, cara. Diríamos que a definição acho que mudou um pouco com o passar do tempo. O que você define como nerd, Rodrigo? Rodrigo, você, inclusive, você é o dissidente desse grupo. É, você sabe. Quem chamou esse cara? De você, verdade. Você, agora. Você vestido com essa camiseta do Cosmos, é Cosmos? Não. Não. Los Angeles Galaxy. Vitor é tão nerd que ele não sabe reconhecer a camisa do time de futebol. É não, nice. O único time relevante dos Estados Unidos, pra mim, é o Cosmos. Exato. E ele está certo. E é de Los Angeles também. Não. Não é? Cosmos é Nova York, verdade, eu errei. Pelé jogou lá, isso que é relevante. Exato. Mas você é o dissidente da galera, você é o cara que curte esportes. Que manda bem nos esportes. Eu até lembro quando você se apresentou na Casper, naquela aula fatídica. Ah, sim. Você falou que a única razão de você estar fazendo jornalismo é porque você não é bom o suficiente para ser jogador profissional de futebol. E eu estou bem distante disso, mas eu acho que até a minha relação com o esporte é meio... Posso chamar de nerd. Hoje em dia, vou dizer que a maioria dos canais, até os canais de TV fechada que costumavam ser mais seriões, assim, na análise de futebol, eles estão meio palhaços. E você considera nerd palhaço? É isso? Não, é justamente o contrário. É porque essa parte meio palhaça, assim, de ficar fazendo graça e, enfim, da cobertura de esportes não é o que me agrada. O que eu gostava mais era a parte analítica, a parte de números e, enfim. Eu acho que Rodrigo assistia futebol com uma planilha de Excel aberta. Não, pô, uma coisa que, sei lá, com o passar do tempo eu passei a gostar de outros esportes, além do nosso futebol, né? E o nosso futebolzinho, né? Nosso futebol menino, eu digo isso, o nosso futebol, porque tem o futebol americano. É. E tanto o futebol americano quanto o basquete, que são outros esportes que eu tenho acompanhado bastante ultimamente, eu acompanho com uma segunda tela com estatísticas do jogo, basicamente. O que você define como nerd, Rodrigo, então? Putz, eu acho que é alguém que é interessado em computadores? Exato. Tem essa a parte do geek, né? Que eu acho que é nerd também. Uhum. Então, eu acho que alguém interessado nessa cultura geek, eu acho que se aplicaria, se encaixaria como nerd, se esse tipo de cultura é a preferência dela. E também se é uma pessoa que gosta da parte densa das coisas. Tipo, essa relação minha com o esporte, eu acho, eu sou o que chamariam de um nerd dos esportes, porque eu gosto de estatísticas, fatos históricos. Tipo, eu acho que o que define nerd é um interesse acima da média por um tópico ou um conjunto de tópicos, assim. É uma coisa que beira quase a obsessão, talvez, assim. Mas eu acho que tem que ser mais específica essa definição. Porque, na verdade, todo mundo tem algum interesse acima da média por alguma coisa, né? Todo mundo tem um hobby. É, e eu acho que são alguns temas específicos. Por exemplo, computador. Que é a definição do Oxford. Talvez fizesse sentido. Tipo, O Cambridge é um pouquinho mais leniente. É uma pessoa que tem um interesse extremo por um assunto em específico. Especialmente computadores. Mas daí eu acho que vai mais na linha do que o Henrique tava falando, né? Que é alguém que gosta muito de uma coisa, só que eu acho que essas coisas geralmente estão derivadas para ou algo relacionado à tecnologia, ou o que a gente chama de cultura geek. Mas até mesmo essa definição que a gente tá colocando aqui como alguém que se interessa muito por alguma coisa, é uma coisa muito nova. Uhum. Você para pensar antigamente, assim, a visão que você trouxe do Oxford era a visão que realmente as pessoas tinham do nerd. Era um cara... Que é aquele cara estranho socialmente, que não sabe se vestir, que você ia falar com o cara e o cara dava uma risadinha assim, e ia embora... Hoje eu fiz um exercício midiático e eu entrei no Google Imagens e digitei nerd pra ver o que aparecia. Valeu. Só apareceu cara com cabelo partido no meio, com gel, usando suspensório, óculos de fundo de garrafa, com um dentinho aparecendo assim. É um conceito muito caricaturado. E aí eu acho que a gente entra em um outro tópico importante dessa discussão, que é a definição de nerd mudou muito nos últimos poucos anos, né? Nos últimos 6, 7 anos, a cultura nerd entrou em moda. E aí a definição geral do que é um nerd mudou bastante, né? Sim, e até trouxe outras definições que não existiam antes, né? Que são os geeks, os... acho que são os geeks mesmo, né? Os geeks e os freaks. Tem os dorks, tem umas divisões, né? Tem também os mais específicos de cada, sei lá, são fãs de um determinado tópico. Tipo otakus, assim? Otakus, talvez, trackers do Star Trek. Não tem nenhum pra Star Wars, até onde eu sei, mas é uma galera também específica daqui. Eu acho que são todas, né? Você fala Star Wars, nerd, já... É que isso realmente é uma coisa que aconteceu. O mundo meio que começou a apreciar as coisas que antigamente era só curtida por nerd. Tipo, história em quadrinhos. Quando elas começaram a ficar mais populares em filmes, as pessoas assistiam em desenhos quando eram mais novas. 2008, né? Com Iron Man. Não é isso. Em 2000, com X-Men. 2001, com Homem-Aranha. Bem antes, já começou a popularizar essa ideia de que coisas nerds não são necessariamente terríveis ou que não... Um negócio pra gente esquisitona. É, exato. Mesmo muita coisa sendo voltada pra essa galera. O próprio Homem-Aranha é um personagem que é um nerd fora dos aspectos sociais. Ele é um cara que adora ciência, que é inteligente e que por isso que ele é um pouco afastado do resto das pessoas. E o Homem-Aranha acaba sendo o jeito dele... extravasar essa solidão dele, que ele é um cara mais brincalhão, ele zoa os bandidos e tal, era meio que era uma válvula de escape dele. Sim, com certeza. Eu não sei vocês, mas assim, eu sempre fui nerd, desde pequeno. É. Tá, e isso trouxe... Acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco do nosso passado. Oh, meu Deus. tá todo mundo suando frio aqui falando do passado. Mas eu tenho sentido que nos últimos anos tem ficado um pouco mais confortável pra mim, nerd. Você falar abertamente de alguma coisa que você gosta. É, criar um site chamado nerdman.com.br, que nem a gente faz aqui, ou gravar um podcast, sabe? Que bonito, e ter uma audiência. Obrigado, cara. Eu não sei se você tá escutando pra gente é nerd ou não, mas obrigado mesmo, assim. Isso era uma coisa que eu acho que era inimaginável há, há uns 10 anos, entendeu? Não sei se havia. Tinha um site com o nome Nerd em 2003, que era bem relativamente popular. Pode falar. Era o Jovem Nerd. É, então. Sim. Sim, o Jovem Nerd é popular desde. Assim, não no nível que é hoje. Mas. Mas ele foi ganhando muito. A cultura nerd e o conceito do nerd foi mudando muito, né? Não é, hoje não é mais necessariamente aquele cara que é recluso socialmente, que é um cara estranho. Sim. É só um cara que realmente gosta muito de determinados assuntos e conversa sobre isso. E eu acho que internet... Quer dizer, internet. Internet existia há muito tempo, mas a forma com que a internet evoluiu, permitindo que as pessoas se aproximassem, formassem comunidades, seja online, seja... Enfim, permitindo que as pessoas façam uma convenção, se reunindo sobre interesses em comum... Isso permite que, eu acho que esses grupos de fãs de alguma coisa específica que são taxados de nerd, se reúnam e encontrem em traços uma casa, né? Que a pessoa era reclusa antes porque, sei lá, na escola era só ela que gostava daquele negócio e não tinha alguém pra falar. Mas hoje em dia é mais fácil você encontrar alguém que curta as mesmas coisas, né? Sim, e talvez hoje seja mais aceito, assim, certas coisas que não tem mais o estigma. Eu acho que, assim, se a gente voltasse pra faculdade hoje, sentasse no pátio ali e resolvesse jogar Magic, por exemplo, eu acho que as pessoas não iam execrar a gente da mesma forma que fizeram com a gente quando a gente tava na quarta série, ou na quinta série. Como você se descobriu um nerd, Henrique? Era uma quinta-feira chuvosa. Seguindo aquela definição que a gente acabou de falar, que o nerd é uma pessoa que se interessa muito por alguma coisa, eu meio que sempre fui assim. Eu estudava num colégio de classe média alta aqui em São Paulo, mas meus pais nunca me deram... coisas que as pessoas de classe média alta tiveram. Então, por exemplo, eu não tinha muitos videogames, eu não tinha muitos tamagotes, eu não era bom com esportes. E aí acabava sobrando algumas coisas pra eu me interessar. Entre elas eram livros, séries de televisão, alguns videogames e eu acho que foi meio que por isso, assim, sabe? Então eu me descobri, assim, eu realmente tive consciência de que eu era nerd quando eu tava na terceira série jogando... Magic, na hora do recreio, que chegou os caras que jogavam futebol e falaram assim, porra, nerd, já tá jogando Magic, são 8 horas da manhã, cara. E daí eu descobri, Henrique jogando futebol, não, Rodrigo. Eu tenho uma história muito boa envolvendo futebol que eu vou contar mais pra frente. Mas eu acho que foi nesse momento, assim, sabe, que alguém virou pra mim e falou assim, porra, você é um nerd, para com isso, entendeu? É, foi o primeiro... Bullying. É, foi o primeiro bullying. O primeiro bullying a gente nunca esquece, né? Mas desde sempre, eu sempre gostei muito de quadrinho, de livro, esse tipo de coisa, né? É, quando eu era pequeno, eu sempre... Eu acho que... Como era o pequeno Vitor? Então, o pequeno Vitor gostava muito de dinossauros, como eu já falei várias vezes. É, verdade. Eu vou assistir Jurassic Park, adorava dinossauros. Eu comecei a gravar nomes de dinossauros na cabeça, lembrava deles na hora e tal. E meio que começou a expandir desse ponto. Eu comecei a pegar coisas... que meu pai gostava bastante de Star Wars, eu peguei aquela fita lá, já falei da história que eu peguei. Nossa, essa história é maravilhosa. Eu comecei pelo Retorno Jedi, porque a Estrela da Morte era incompleta, ainda tava completa, não, a Nova Esperança. Todo sentido pra criança. E aí eu fui aprendendo, descobrindo essas coisas, comecei a ler relativamente cedo, por causa de Jurassic Park, inclusive também, eu peguei um livro, O Mundo Perdido, que era tipo a sequência. Não sei se foi logo depois, na época do filme O Mundo Perdido sair, eu peguei o livro assim, vi que meu pai tinha aquela caveira do um dinossauro, cara, maneiro. Abri na página 200, porque eu não ia ler um livro de 200 páginas. Cheguei na parte de ação, falei, ah, ok, vamos ver isso aqui, não sei o que. Terminei, aí eu falei, ah, ok, vamos ver como é que começou. E aí eu comecei, tipo, tanto que nos primeiros anos de escola, ai, que tristeza, eu passava o recreio na biblioteca, lendo coisas. Eu fazia isso também, com quadrinhos também. Eu descobri Harry Potter na biblioteca. Eu descobri várias coisas na biblioteca sem interagir com outras pessoas. Eu passava os meus recreios na biblioteca. Eu não era também tão culto assim, mas eu tenho memória. Você não era culto porque você era popular e jogava futebol, cara. Nossa, longe disso. Você era estrela. Príncipe da Casper. Colírio do capricho do colégio. Longe disso. Na primeira e segunda série, eu acho que tinha no colégio que eu estudava um dia específico para jogar bola. Eu gostava, então nesse dia específico eu jogava bola no recreio. Meio que havia rolava um revezamento entre as séries. E de vez em quando eu ia na biblioteca, só que eu não ia ler livros. Eu ia pegava os livros de Onde Está o Wally e ficava Nossa. Olhando. Ok. É, era um passatempo que eu tinha. Era só precisar ter biblioteca. Não conta como nerd, cara. Não, exatamente. É o que eu falei. Eu não era culto, mas era um negócio que eu ia fazer sozinho. Talvez se você contar como um ficha de RPG, ele tava aumentando a percepção dele. Olha aí. E você, Vitão? Então, eu hoje de tarde eu tava lendo nossa pauta e eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu demorei muito tempo pra me assumir como nerd, pra sacar que eu, de fato, era nerd. Porque, assim, no... sei lá, até a terceira, quarta, quinta série, eu, tipo, gostava de Dragon Ball Z, gostava de jogar videogame pra caramba, e Pokémon, que a gente falou pra caramba num podcast aí atrás, mas... Confira. Mas hoje em dia, olhando pra trás, a gente pensa que, meu, todo mundo fazia essa época, né? Todo moleque de 10 anos da nossa escola assistia Dragon Ball Z e pirava em Pokémon. É, acho que a grande maioria, sim, né? Sim, é. A questão do Dragon Ball é quem continuou depois. Sim, mas não foi nessa época que eu me defini como nerd. Eu acho que a minha veia nerd de fato começou quando eu comecei a me interessar por música. Sei lá, até uns 11 anos de idade, música pra mim era qualquer coisa. Até o dia que eu descobri uma banda chamada Angra. Olha aí! E aí eu... Senseia. Aquela do Cavaleiros. Calma. Eu gostei de Angra antes do cara fazer a música do Cavaleiros. De elevar o cosmos no seu coração. Diferentão. É. Vanguarda. E aí, na verdade, foi nesse momento que eu senti que eu comecei a sofrer bullying por causa dos meus gostos. Porque aí eu comecei a ir pra escola sempre de preto, eu comecei a deixar o cabelo crescer. E aí o pessoal olhava e falava, mano, que cara esquisito, que não sei o quê. É, o Vitão nessa época já era bem grande. Eu acho que eu já falei isso nos 3 podcasts, mas você tá escutando isso pela primeira vez, a gente estudou junto. E o Vitão já era um cara muito, muito grande, muito cabeludo. Eu não te achava estranho, cara, porque eu também era do rock, eu também era excluído nessa porra. Você foi cabeludo, então, Henrique? Não, eu não fui cabeludo, mas eu era gordinho e estranho. Meu apelido era Rato Branco. No caralho! O meu era Dumbo. Agressivo. É. O meu era Dumbo por causa das orelhas. Mas só pra terminar a história. Então, eu acho que foi nessa época que eu comecei a escutar heavy metal, que eu comecei a assumir que eu tinha um gosto que era completamente diferente do resto das pessoas. Foi a época que eu tive que, de alguma forma, sair do armário, assim. E assumir que eu tinha alguma coisa que era diferente do resto. E aí, junto com todos os meus amigos que escutavam heavy metal, aí veio o interesse por RPG, por Magic, por não sei o quê. Então, nós éramos os caras que tinham cabelo comprido, andávamos de preto e jogavam Magic na hora do recreio. Eu falei do Wally, mas eu não contei exatamente a minha história, assim. Eu acho que... No começo, assim, do colégio, até, sei lá, a quarta série, era uma pessoa normal, assim. Você tá falando que os nerds são anormais, cara? Não, tipo, sei lá, eu penso... Preconceito tá nas pequenas coisas, né? Hierarquia das escolas, assim, no Brasil. Tem as pessoas populares, tem as pessoas normais e tem as pessoas que são meio excluídas. Podcast. Tipo, é assim que funcionava, sempre pensei mais ou menos assim. Eu era normal até mais ou menos a terceira série. Eu troquei de colégio da segunda pra terceira, né? Essa época do Wally era na segunda série. Da terceira em diante, eu fiquei no mesmo colégio até eu me formar no colegial. E acho que mais ou menos na quinta série eu comecei a sair um pouquinho da turma normal pra turma dos excluídos. E é ali que eu acho que eu virei nerd. Teve um downgrade, cara. É. Mas é ali que eu virei nerd. E eu nunca parei, você falou, você joga bola. Pô, eu nunca parei de jogar bola. Mas eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa. Tipo, eu sou meio tímido, não falo muito com outras pessoas. Sempre tive a minha turma. Eu acho que eu caí nessa categoria de nerd, porque eu curtia muito jogar videogame, nem todo mundo era assim, e eu, os amigos que eu fiz, eu acho, na quinta série, tinham esses interesses mais em comum, mas não era tanta gente, então anteriormente a relação era um pouco diferente, eu falava com mais gente e tal, daí até mais ou menos a sétima série eu fiquei nessa turma, depois dali eu acho que quebrando um pouco timidez e tal, eu fiquei um pouco mais... Eu voltei pra categoria normal, mas... Vocês não acham que o nerd, assim, falando isso que você contou pra gente, Rod, que ele tem um pouco meio, assim, de exclusão social? Porque, assim, eu não conseguia dançar, por exemplo. Eu não consigo dançar. É, eu não continuo não conseguindo dançar. Mas eu não tinha também muitos amigos e eu não gostava muito da música que tava tocando na época. Então, por isso eu até também fui pro lado do heavy metal, do hard rock. Pra mim, eu senti muito isso, né? Especificamente porque talvez o meu principal ponto, né, já era o meu gosto musical. Eu olhava na época que começaram a rolar as festinhas de 15 anos, tá? Exatamente. Eu olhava pras festinhas e tipo, mano, não... Eu sentia ódio daquilo. Quando os hormônios começam a dar um kick, assim, quando eles começam a entrar assim com muito peso na vida, eu acho que é aí que você começa a ir pra um monte de show que não tem ninguém pra você... Não, eu acho que é onde o nerd mais sofre, porque as crianças, elas deixam de ser crianças, elas viram adolescentes e começam a te julgar muito forte, porque você não faz parte de... criança, né? Criança tem um certo comportamento. Meio escroto, assim, que trata mal o outro, porque, tipo, ela não tem muita noção de... Então, o pior é que o adolescente, ele é cruel. Sim, sim. Entendeu? Ele já tem um pouquinho de conhecimento de mundo, mas ele é cruel, assim, sabe? Ele tem consciência do que ele tá fazendo. Se você tá fora daquele tipinho, daquele molde, os caras vão te zoar muito, assim. Ah, isso é uma coisa que pra você, quando você tá no começo da adolescência e tal, isso tem um peso muito grande, eu acho, né? Eu digo essa época da quinta série até a sétima, mais ou menos, o problema é mais ou menos assim. Tinha gente que ficava me zoando meio que ostensivamente. Então, tipo, eu saí dessa turma normal e fiquei por um pedaço mais excluído. Isso meio que te afasta e impede que você, sei lá, tenha vontade de se relacionar com outras pessoas. Você se sente meio acuado. Eu não sei, na minha experiência até que foi um pouquinho diferente. Eu acho que eu fui mais... Você acuava as pessoas, Vitor? Exato. Olha o tamanho do cara. Eu acredito nisso. Olha o sujo falando mal lavado. Enfim. Não, quando eu acho que era um problema maior pra mim era quando eu era criança. Quando eu fiquei adolescente, tudo bem, eu continuava sendo nerd, eu continuava sendo um cara meio outsider. Mas, eu não sei, eu conseguia me interagir melhor com as pessoas, mesmo com os caras populares do meu grupo. Eles eram, por eu ter, sei lá, ajudar eles com certas coisas, ou conversar com eles de um jeito... Você fazia lição dos caras, cara? Não, fazia lição, tipo, não porque eu não ia bem na escola. Mas, tipo, ajudar eles em coisas que eu sabia que talvez eles tivessem um interesse passando. Tipo, que jogo de videogame você recomenda pra mim? O que você gosta? O que você faz? Faço isso até hoje, inclusive. Agora você faz profissionalmente. Isso mais meio... um podcast, mais um jabá. Isso meio que me ajudou a conversar com os caras, a não ser tão estigmatizado. Ainda era um pouquinho, mas nem tanto. Ah, eu sempre fui meio bicho acuado, assim. Então, na época que eu comecei a ser zoado, porque, tipo, eu andava de preto e tinha cabelo comprido, mesmo quando as pessoas chegavam perto de mim pra tentar ser amigáveis, eu afastava todo mundo. Mas agora, pensando nessa questão, falando sobre esse lance de o equilíbrio entre os gostos e as relações sociais e, tipo, namoro e começo da adolescência e tal, o nosso ouvinte barra leitor Petrus Lee postou uma história aqui muito interessante sobre o início da vida de nerd dele. Olha aí. Eu vou ler aqui nos comentários. No ensino fundamental, eu era muito afim de uma guria da minha sala. Guria. A irmã dela e a minha irmã eram quase BFFs. Detalhe importante. Durante o ano inteiro, fiquei babando nela, sem coragem de me aproximar. No final do ano, ela me chamou pra festa de despedida dela, porque ela e a irmã iam mudar de colégio. Obviamente que eu não fui, porque era a semana que tinha... experiência vezes 2 no Tibia. Cacete. Cara, double XP no Tibia e no Ragnarok era um acontecimento, cara. Petrus, calma. Na volta da festa, minha irmã disse que a menina ficou me esperando a festa inteira. E eu nunca entendi bem o porquê. Só foi cair a ficha anos depois. Carinha triste. Eu tenho uma história parecida. No final de 2008... No terceiro ano do ensino médio, eu fui viajar pra Disney com um grupo de amigos. A gente não foi pra Porto Seguro, naquela viagem clássica do terceiro ano do ensino médio, porque nós éramos nerds. E o que, que a gente vai fazer com axé e passarela do álcool? E... Você é um guerreiro, cara. Eu também fui. Aí, daí a gente conheceu umas outras pessoas e tal. Eu não fui nem pra Porto Seguro, nem pra Disney. Eu acho que você se deu bem de todo mundo, melhor. não sei. Então, daí eu fui lá e daí a gente conheceu umas outras pessoas e tal. E daí me falaram, um cara lá me falou assim, então tem essa menina aqui, ela gostou muito de você, ela queria muito ficar com você. Só que o meu espírito nerd falou, isso não era possível. Isso não era possível de acontecer, sabe? Tipo, era uma zoeira. Exato. Pra mim tem era alguém tentando me zoar, sabe? Porque tipo, isso nunca tinha acontecido. Isso é uma coisa que acontece com, sei lá, pessoas normais. E eu não fiquei com a menina, cara. E depois, alguns meses depois, ela veio falar comigo e falou assim, aquele dia eu realmente queria ficar com você e tal. Eu, puta que pariu. Isso eu tenho até então, hoje, inclusive. Essa reticência, cara, sério? Olhando tem certeza que você tá fazendo isso mesmo? Não só a reticência, como uma falta completa de tato pra perceber as coisas. Esse é um problema que eu tive. Eu olhando pra minha adolescência, não tem nenhuma história de alguém querer ficar comigo e eu não ficar, porque, tipo, não, né? Enfim. Você era safadão, então. Não seja assim, cara. Não, cara, não. Mas falando sobre Tibia e Ragnarok, eu quase perdi um ano do colégio por causa de Ragnarok, cara. Eu quase repeti por causa de Ragnarok. Ragnarok foi uma moléstia que perdurou nas nossas vidas, sim, cara. A minha não. Eu nunca fui um cara de RPG online. Eu sempre fui um... Inclusive, por mais nerd que eu seja, eu nunca joguei RPG de mesa. Eu nunca joguei RPG online. Você nunca jogou? Nunca. Eu também. RPG tá na hora da gente jogar esse RPG de mesa aí. Cara, é muito legal. Online eu só lembro de jogar um que me indicaram uma vez que era gratuito e eu não tenho a menor ideia qual que era o nome. Eu nunca descobri. Eu até já fui atrás depois e eu não consegui descobrir. Era aquele brasileiro? Tíbia. Não era Tíbia, não era RF Ragnarok. Online? Se não era Tíbia, era Perúnio. Nossa. Gênio. Parabéns. aplausos sem sincronia. Voltando aqui sobre. Eu queria contar um caos que. A gente tava falando assim sobre coisas que acontecem com você que você nerd não acha que é possível, né? Eu lembro que eu tava no segundo ano do ensino médio, acho que a gente tava fazendo prova de biologia e o professor, abraço Durval, liberou a gente mais cedo. Então a sala inteira saiu, sei lá, com uns 40 minutos. E daí a galera começou, obviamente, a se organizar para ir jogar futebol. Aí eu pensei, claro, cá com os meus botões, falei assim... Não, acho que tá na hora de começar a socializar, né? E tentar jogar futebol e, né, fazer parte das pessoas normais. Aí eu fui falar com um outro cara, o Marmota. Não sei se o cara tá escutando agora, mas abraço, Marmota. Ele era gente fina, por isso que eu fui falar com ele. Ah, então, não sei o quê, posso jogar bola com vocês e tal? E parou, olhou assim pra mim e falou assim, mas você joga bola? Aí, cara, o meu cérebro deu um nó, porque eu não sabia essa resposta, eu não sabia se eu sabia jogar bola, quer dizer, eu sabia, eu jogava mal. Aí, na pressão, a minha melhor resposta pro cara foi falar o seguinte, sim, eu sou um menino. Nossa, olha aí. Sexismo. Olha aí, sexismo na adolescência. E as pessoas escutaram e ficaram me zoando por um ano. Por conta disso, porque falando assim, eu sou um menino. Você... E foi isso, cara. E no final das contas, eu não joguei futebol e... Hoje em dia, você não é um menino. Você não é um homem. Você é um jornalista. Eu não sou nem jornalista. Eu não sei o que eu sou, na verdade. Você é podcaster. É verdade. Voltando ao tema de jogar bola, né? Eu uso óculos desde a primeira série. É, tem isso aqui, tem essa característica comum nesse grupo aqui, que todo mundo usa óculos, tirando o Vitor, que usa lente. Mas já usou óculos. Mas quando eu conheci o Vitor, era óculos. Eu imagino que muita gente que gosta de jogar futebol e use óculos e tenha um grau elevado que nem o meu, tipo, a partir dos 3 graus de miopia desde, sei lá, uns 10 anos, tenha um sério problema pra jogar bola e conciliar essas duas coisas. A quantidade de óculos que eu quebrei jogando bola. Cara. E teve uma época que eu virei goleiro no time do colégio e eu comprei um óculos... Que parecia tipo um óculos de natação, assim. Eu tô ligado. Eu ia falar, é o óculos do carinha do Jabbar. É, mais ou menos. Tinha um cara que jogava vôlei comigo que usava esse óculos, cara. É um óculos de cara, abraço, Felipe Carneiro. Não, e era uma tosqueira sem limites, é um negócio horroroso. E o pior de tudo é, comprei esse negócio, fui jogar bola com ele, acho que deu 2 treinos, a lente pulou pra fora do negócio, não serviu pra porra nenhuma. Isso já me aconteceu várias vezes jogando futebol também. Eu joguei futebol mais do que vocês, nunca joguei bem, sempre era o zagueiro, sempre era o último a ser escolhido, logicamente. Então você tava bom, porque geralmente o nerd vai pro gol. Cara, às vezes eu ia pro gol. Mas a gente tinha goleiros bons nos times, então não sobrava pra galera. Mas já caíram várias lentes de óculos enquanto eu joguei. Eu já fiquei, sei lá, a aula inteira tentando encaixar direitinho o negócio. Nunca? Aí já passou a hora do recreio. Tô colocando... Agora foi essa porra. Vocês falaram sobre quebrar óculos. Como o Henrique falou, eu sou uma pessoa de 3 metros e aparentemente, de acordo com ele, eu sempre tive 3 metros. Sim, é porque como eu já falei, quando o Vitor não tinha 3 metros, o resto da galera... Era sempre proporcional. Exato. Ele sempre tava duas cabeças acima de todo mundo. Essa é a medida que você precisa saber. Então, agora eu lembrei de uma história que prova que eu sempre tive alma de nerd, apesar de eu só ter descoberto ela quando comecei a curtir música, aos 12, 13 anos de idade. Teve uma vez no colégio que eu fiquei... Um cara veio me zoar, um cara que usava óculos, eu fiquei irritado e eu quebrei o óculos dele. Caralho, que pesado, cara. E aí eu saí chorando. Como assim? Porque você tinha quebrado o óculos do cara? Sim. Você arrependeu da ação. É verdade, como nerds, vocês se envolveram em brigas? Antes de você falar isso, eu só lembrei de uma história aqui que eu tive, assim, por 2 semanas, o gosto da vida de uma pessoa popular. Eu tive essa amostra de o que um cara popular sentia. Porque você ganhou promoção? Não, coisa assim? Eu vou contar pra vocês. A gente tinha aula de educação física e daí a gente começou a ter aula de handball. E daí eu, como nerd, logicamente, fui parar no gol. E eu descobri que eu tinha uma habilidade no gol de handball. Eu conseguia, tipo, me jogar em direção à bola meio que... Você era o famoso suicida, né? Porque é, exatamente. Handball, é. Exatamente. Eu vi o movimento do cara jogando, eu falei assim, putz, esse cara vai jogar pra esse canto. Daí eu já me jogava no chão assim, me estatelava e tal. E, por consequência, eu fui um ótimo goleiro. Ao ponto do professor de educação física me chamar pra ser capitão e escolher a sua própria equipe. Ô, louco. Isso, cara, isso é a glória que um nerd pode alcançar. Tipo, platinou a educação física, cara. Durou duas semanas. É, durou duas semanas. E, tipo, as pessoas me escolhendo, cara. E eu podendo escolher pessoas assim, tipo... assim, nossa, cara, você catou muito, não sei o quê, você manda muito bem. E daí durou duas semanas que eu fui popular e depois trocou a atividade. E daí eu fui, sei lá, jogar paredão. Eu também era um bom goleiro de handball. Eu lembrei disso agora, que você me lembra. Eu fiz umas defesas heróicas, né? Me lembrando... Saudades. Nunca capitalizei em nada disso, mas deu. Mas não te dá um gostinho bom assim na boca? Não, não. É maneiro pela reação da galera. É, exatamente. Você se sente reconhecido. Você que sempre viveu a sombra da sociedade do colégio, subitamente você. Você ganha um holofote. Cara, assim. Um dos maiores momentos da minha vida na escola foi ter marcado um gol de cabeça. Olha aí! Caramba! E ser goleiro é um negócio que permite que você seja herói, né? Rolou isso algumas vezes, como a partir de certa época eu passei a jogar no gol, eu me tornei o goleiro oficial da minha turma, basicamente. Rolava interclasses no meu colégio, teve um interclasse saudades, que eu peguei pênalti e tudo mais, então é, sempre dá uma emoção extra. Virou a alegria da garotada. São Rod. Um Roger. O que você ia falar mesmo? Não, de brigas, vocês como nerds. Brigas. Vocês se envolveram em algumas brigas. Eu já me envolvi acho que em duas. Uma foram basicamente eu e o cara no soco, não eram intervalos, era meio que uma comédia. Era tipo castores pirados assim? Eu não sei, não, eu batia, aí ele batia de volta, eu batia de volta, aí a gente separou e nunca mais... Briga ordenada. Nunca mais teve problema de novo. Outro foi quando um cara me deu um chute na barriga. E eu não reagi porque foda-se. Curiosamente, tipo, nessa época que eu comentei lá, da quinta até a sétima série, que era meio excluído, eu acho que foi a época que eu mais briguei na minha vida. Tipo, mas a maioria das brigas não. Pode, bad boy, porra! Pode, real. A maioria das brigas não eram sérias, era tipo, gente meio que trocando uns soquinhos meio besta, dando uns chutes foi meio fracos. Só que teve uma vez que eu briguei eu tava puto com um cara da minha série. E eu não lembro exatamente o que que levou a isso, mas eu tava com uma Coca-Cola na mão no recreio. O cara tirou a Coca-Cola. Tá com uma Coca na mão agora, cara. Eu vou parar de te zoar agora. E deu um tapa na lata, a lata caiu no chão. Daí, tipo, eu fiquei furioso. E eu mexo com a minha Coca-Cola, porra! Eu não tinha a menor ideia de como brigar. Você bateu Não, eu basicamente comecei a rodar o braço, assim. E, tipo, se você pegar... É até meio memorável, assim. Você fala com meus amigos da época, todo mundo lembra disso, porque foi um negócio engraçado. E o cara que, tipo, levou um negócio, desapareceu depois. Você deu um sumiço no cara, né? Calma. Ó. Dizem que foi pro banheiro e eu estava chorando. Eu não fui chorar. Olha aí, Rodrigo... Hashtag. Rodrigo Porradeiro. Pitboy. Não, agora eu tô imaginando o Rodrigo, tá ligado? Com aquela animaçãozinha de anime que é tipo só... É, sim. É só um personagemzinho assim, com dois splashes. São dois ventiladores, não dá? É basicamente isso. Anos depois vocês gostam de brincar que eu fiz boxe. Eu fiz tipo 2 meses de boxe na academia. 6 meses de boxe. Até eu faço Muay Thai agora, cara. Inclusive uma coisa... Nunca usei meus conhecimentos de boxe. Uma coisa que me lembrou esse negócio do óculos foi que eu tomei um soco uma hora e a lente saiu voando. Aí eu passei o resto da luta com o olho fechado. Porque não precisa de senso de profundidade nessas coisas de Muay Thai, né? Agora, falando sobre lutas e artes marciais, eu, assim, uma vez que eu abri a porta da nerdice na minha vida através da música, aí foi embora, né? Aí foi Magic, aí foi RPG, videogame. Só ladeira abaixo. Aí, eventualmente, eu comecei a fazer Kung Fu. E aí, tipo, quando eu comecei a fazer Kung Fu, falei, agora vai. Golpe da garça. Eu fazia estilo louva-a-Deus. Mas... Eu sei fazer. Você aprende o golpe da garça no Muay Thai, eu descobri isso. Que bom, cara. Valeu, gente. Eu quero muito se ver. Depois a gente faz vídeos. É, vai ter um anexo em vídeo a esse podcast, que vai ser o Victor fazendo o golpe da garça. Ele ensina. Mas enfim, aí eu comecei a fazer Kung Fu e falei, não, agora eu vou ser o fodão, agora eu faço Kung Fu, agora as pessoas vão me admirar por causa disso. Né? É, isso aí. Você dava no colégio com a camiseta, eu faço Kung Fu, porra. Não, eu achei que ele ia com aquela camisa tipo Kung Lao, aquelas roupas, né? Aí na oitava série, no meu colégio, no do Henrique, tinha um teatro coletivo que todos os estudantes da oitava série tinham que fazer. Nossa, cara. E era um negócio colaborativo e tal. E, tipo, era um projeto que todo mundo se envolvia, era aquela coisa bonita que todo mundo, cara, no dia da estreia todo mundo saía chorando. E era o fim da oitava série, você achava que ia acabar a sua vida. Não. E, tipo, e aí, tipo, tinha uma coreografia nesse teatro que era, tipo, um circo. E eles falaram: ah, tragam coisas que vocês acham que podem se encaixar no circo. E eu tinha uma espada do Kung Fu que tinha uns panos coloridos presos nela, assim. Bem maneiro. E eu achei demais ir pra escola um dia caracterizado como eu ia pra aula de Kung Fu. com a minha espada nas costas e com aquela calça gigantesca e brilhante. Tipo, assistam O Tigre e o Dragão, vocês vão ter uma ideia do tipo de calça que eu tava usando. Bombachas, né? Não, é MC Hammer. Cara, eu nunca estive tão errado na minha vida. Conta aí, pô, os caras te zoaram? Você acha? Eu acho que sim. Cara, as pessoas que não me zoaram ficaram com medo de mim, porque eu fui com uma espada pro colégio. O Vitor, cara. Eu ia falar. Eu, nos primeiros anos de faculdade, eu fazia aula de espadas. E muitas vezes, eu andava, não o estilo do Vitão, não carregava armas brancas em público. Qual que era o nome da... Era o Pacuá. Pacuá. Eu sinto até saudade, eu parei porque meu joelho explodiu. Aí eu vou fazendo Muay Thai, okay. Enfim, nas primeiras semanas de faculdade, eu carregava, nos primeiros anos. Nos primeiros anos não, foi no primeiro ano. Primeiro ano, um pouquinho do segundo, até meu joelho foi pro caralho. E eu carregava um pedaço de pano, um negócio de pano enrolado, que dentro desse negócio de pano tinha uma espada de madeira maciça que podia matar uma pessoa. O Vitor, eu lembro que eu e o Vitor, tipo, ele não fazia parte do nosso grupinho no primeiro ano, assim, daí eu lembro que ele entrava na sala de aula com, tipo, aquela espada nas costas, e eu falei assim, ok, esse não é o cara para se mexer. Parabéns, cara, parabéns. Hoje, até hoje eu resolvo, acho que eu não te zoou muito, porque eu sei que você manja espadas. Porque você acha que ele vai sacar a espada de algum lugar, né? Não sei, mano. É videogame, né? A minha única luta que eu tive, memorável, foi com um cara que tinha repetido... Eu sou o Apollo Creed, né? Do nerd. A minha única luta memorável foi com um cara que... A gente tava no segundo colegial, mas o cara já tinha repetido, tipo, uns 4 anos. O cara era muito mais velho. O Vitão sabe de que eu tô falando. Ele teve um filho, sabia? Eu tô ligado. Por que vocês estão rindo? Então, mas voltando. De novo, eu tinha saído mais cedo de uma prova, porque, né? Nerd. Aí eu treinava vôlei nessa época, eu era um armador razoável, assim, no vôlei, eu mandava benzinho, assim. Cheguei, tipo, a fazer parte do time titular e tal. É, pois é. O time de cena foi uma bosta. É, pô, foda-se. Eu também fazia parte do time basquete, nunca entrei em campo. Daí eu subi pra quadra porque ia ser vôlei, eu pensei, porra, não, beleza, vôlei eu tenho condição de jogar, né? Aí chegou o cara e era pra gente ir fazendo times em ordem de chegada, e o cara virou e falou pra mim que ele tinha chegado antes, mas ele não tinha chegado antes. E ele foi falar pro professor que ele tinha que jogar antes, porque, sei lá, o cara era mais velho. Era idoso. É, exato. E daí eu comecei a brigar com o cara. Falei assim, não, eu cheguei aqui primeiro, o time é meu, a gente vai jogar primeiro, não sei o quê. Aí as coisas foram aumentando e o cara me deu um safanão na cara. Caralho. Ele, tipo, pegou a mão de lado, assim, sabe, fez pô na minha cara. Ô, louco. Aí eu tentei ir pra cima dele, o professor separou tudo e a gente foi pra diretoria e nenhum dos dois jogou o vôlei. Só que o problema foi depois que os amigos marginais dele... Marginais. É, cara. Marginais, cara. De outros colégios ficavam me ameaçando, falando que iam me pegar. Então, tipo, eu saía do colégio, assim, e, tipo, tinha uma patota de pequenos gangsters, assim, olhando pra mim. E eu não tinha coragem de sair do colégio. Então, eu pedia pra minha mãe vir me buscar, tipo, por 2 semanas, assim. Ô, louco. Na viagem de formatura da 8ª série... Tinha uma festa fantasia. Aí eu decidi, cara, que fantasia seria legal aí? Darth Vader. Nossa. Eu já fui de General Jones pro colégio. Eu já fui de General Jones na faculdade, mas enfim. Aí eu fui procurar em fantasias, em loja de fantasia, o cacete. Encontrei, era tipo um macacão de Fórmula 1. Não era um macacão de Fórmula 1, porque o macacão de Fórmula 1 respira. Era um negócio de vinil. Você usava e, cara... Vitor com uma fantasia de couro. Exato, exatamente. Tava um dominatrix. Tava um... Exato. E eu o que foi dito não pode ser desdito. Exato. Nerdtrix. E eu fui de Darth Vader lá. Um dos dias mais quentes, talvez, da história daquele lugar. Era, tipo, 9 horas da noite. Tava 35 graus, sei lá. E eu vestido com Darth Vader de vinil... pegando fogo, basicamente, dentro por dentro. Pô, a galera curtindo e tal, Darth Vader, Super 15, um amigo meu tava vestido de Super 15, os dois estavam juntos, legal. Chegou uma hora que os monitores falaram, cara, tá legal, tá maneiro, tira essa roupa, senão você vai morrer. Tira, você tirou? Pelo amor de Deus. Sim, eles basicamente me forçaram a voltar pro... Mas você não pôde ficar nem com a máscara do Darth Vader? Não, não, aí eu voltei vestido normalmente. Você podia ter feito, tipo, sei lá, Darth Vader de férias, sabe? Um short florido, assim. Não, né? um roupão, agora eu tô pensando a respeito. Mas não, infelizmente não rolou. Tem um adendo nessa história que eu pendurei a roupa, só parou de sair suor dela. Que nojo! Dois dias depois, que nojo, cara. Ficou uma poça, cara. Quantos quilos você perdeu? Eu acho que foram uns 3, velho. Era um banho turco nerd, assim. Nossa, aí. Cara. Foram momentos. E com isso eu fiquei só em terceiro na de melhor. Olha aí, quem ganhou? Quem ganhou? Acho que foi Super 15. Ah, tá, beleza. Gente, e grupos, fóruns, comunidades em geral? A nossa ouvinte e colaboradora e participadora, Camila Mamed, que já participou em dois, na falta de um, ela participou em dois podcasts aqui do Shuffle, ela comenta assim: eu era tão fã de Harry Potter que fui ao primeiro encontro potteriano no Brasil. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, lá pelos anos 2000. Foi organizado no fórum que eu participava no Yahoo Grupos. Lidem com isso. Nossa senhora. Cara, eu participei de um fórum. Uma vez que eu comecei a escutar Angra, comecei a escutar outras bandas que eram parecidas. E tinha uma banda alemã chamada Edguy. Que, Anjo. Tipo, que, tipo, ninguém fora do nicho heavy metal conhece. Nope. E eu participei, cara, por alguns anos de um fórum, de um fã-clube do Edguy. Eu tinha até carteirinha, cara. Olha aí. Você era modera? Não era modera, não cheguei a ter essa honra suprema. Mas eu participei ativamente do fórum e do grupo, e a gente fazia encontros, tipo, não lembro se eram encontros, acho que não eram encontros mensais, mas eram encontros periódicos, assim, tipo, a gente ou ia na Galeria do Rock, todo mundo ficava pirando. Galeria do Rock, cara. Ficar pirando nos discos que tinham lá, ou a gente ia fazer piquenique no Parque Ibirapuera. Todo mundo de preto, cabelo comprido e coturno, fazendo piquenique no Ibirapuera. É, que com saudável. Suco Del Valle comendo coração de presunto queijo. Exatamente, que cara. Não, eu gostei dessa imagem. Eu gostei do coração. Se eu não comi, não tenho. É engraçado esse negócio de grupo, porque aquilo que o Rodrigo falou, que a internet possibilitou que os nerds se conhecessem e se conectassem, né? Vocês sabem que eu conheço o Pedro Henrique, nosso colaborador e amigo Pedro Henrique, antes dele ir na faculdade, sobre a alcunha. Ah, é verdade. Eu, quando eu era, sei lá, 10, Pedrão, 11 anos, eu comecei a visitar o fórum da Nintendo World, a revista, e eu comecei a virar um membro assíduo e conheci o PH com o apelido dele, o Shigi. Sim, famoso. Exatamente, a alcunha Shigi. Tanto que eu nunca conheci o PH em pessoa até a faculdade. Mas eu já tinha uma noção de quem ele era anteriormente. E, não só isso, eu e o PH formamos um site próprio, né? Com uma galera, não só nós dois. Formamos um site próprio que eu acabei abandonando, que virou o WeBrasil. Você jura por Deus? Você tava antes? Eu tava fazia lá. Parte, caralho, do WeBrasil? Sim, eu sou o Pit Best do WeBrasil. Você é tipo aquele cara que desistiu de investir no Facebook, assim, não? Não, eu tô falando Pit Best do WeBrasil. É, então. Pô, se você não tivesse saído do barco, eu conheceria você e o PH na faculdade e falaria, pô, conheço... Você não é o cara do WeBrasil? Exato, Que foi assim que eu me apresentei pro PH, pô. Exato, eu não tive que sair porque eu tava indo muito mal na escola. O que fazendo uma conexão, vocês, assim, a ideia do nerd é que ele é um cara que vai bem na escola, não sei o que, vocês iam bem, eu variava, dependia do assunto. Eu era 8,80. Em todas as disciplinas de biologia e humanas, eu ia muito bem e eu não precisava me esforçar muito pra ir bem. Eu prestava atenção na aula e antes da prova eu relia o meu caderno. Já física, química e matemática... Química e física, eu adorava teoria, eu ainda gosto muito, eu sou um nerd de física, tipo, eu leio livros de física no meu tempo livre, eu sou esse tipo de pessoa, mas o meu grande problema era a matemática. Eu entendi o conceito, mas eu não conseguia fazer contas. E eu lembro que na minha primeira prova de matemática do segundo ano, que valia 15 pontos, eu tirei 0,75. Eu ia falar que eu tirei 1,5 em uma prova de física que eu não fiz na primeira versão. Essa seria tipo a prova... Eu tipo acertei o meu nome e a data. É basicamente isso. Você superou. Minha vida escolar no ensino fundamental e médio, na verdade, foi uma grande montanha-russa, assim. E a partir do momento que eu virei nerd, foi tipo mais uma espiral descendente do que uma montanha-russa. Eu lembro que na sexta série eu tirei vários 2,5, assim, na média. Na média? É, na média. pesada. É, eu acho que eu já tirei uns 3, assim. Porque eu comecei a me interessar muito pelos meus interesses nerds e eu descobri o lado obsessivo da minha personalidade. Sim, esse é o problema. E eu só pensava nessas coisas, só pensava nas bandas que eu gostava e em Samurai X e em escrever / desenhar fanfics de Samurai X. Olha aí, tem, tá guardado aí, então, a gente pode ver. Cara, tem inclusive, eu fiz redações da escola. Abraço, que tipo, eu tirei 10, porque tipo, era a única matéria que eu ia bem, porque eu podia pirar, né? E hoje em dia eu olho pra trás e eu vejo, eu assumo pra mim mesmo que na verdade eu escrevi ali uma fanfic de Samurai X. Ah, genial. Maravilha. Mas, não, eu cheguei ao ponto de... Eu tava tão pouco me fudendo pra escola que uma vez eu tive uma prova sobre um livro chamado O Caso dos 10 Negrinhos. Da Agatha Christie. Eu não li o livro. Racista. Não, não fala assim, cara. Não, o título é bem racista. Eu não li o livro. Aí quando eu fui fazer a prova... Não satisfeito em não ter lido o livro, eu não fingi que eu tinha lido e tentei responder. Não. Eu só escrevi no título da minha prova: O Caso dos 10 Pãezinhos. E fui embora. Gênio. Nossa, você era um nerd. Caramba, cara. Você era um nerd revoltado. Tem que ter culhões, cara. Tem que ter culhões. Eu tive momentos revoltados assim na minha escola de inglês, que eu assinei prova, com outro nome, assim. Olha o cara. Cara, teve uma vez que eu não li o livro, era uma prova de inglês. Foda-se inglês, eu ia bem em inglês sempre, não precisava fazer essas porras. Mas aí eu não li o livro, eu e um brother meu, não lemos um livro. Não li. Eu não li, mas eu ouvi que é muito bom. E aí a gente foi fazer a prova, porque precisava, não sei o quê. Eu decidi abrir o caos e falar, então, tem uma... Caos? Eu abri a minha mente ao caos, exato. E tinha uma frase assim que era, she wasn't as, não sei o quê, as she was before. Aí eu, cara, o que eu deveria escrever... Era angry or something. A base é bem. Mas se eu escrever cheerful, se eu mudar essas coisas, aí aparentemente era a resposta certa. Eu tirei 5 e meu amigo tirou 2,5. A minha única revolta no mundo de provas e tal assim foi uma revolta muito nerd, que foi quando a gente já tava na faculdade, foi no segundo ano, na disciplina de Língua Portuguesa 2, da professora Nanami, exatamente. E ela pediu pra escrever um ensaio de até de 5 mil e no máximo 10 mil caracteres. E, cara, pra você fazer um ensaio de 5 mil... Isso era trabalho. Não, era tipo uma prova final, assim. Era tipo de... Eu acho que eu tô falando... 5 mil caracteres pra fazer uma prova. Eu tô falando besteira. Era tipo de 2.500 a 5 mil. E eu lembro que, pelo que ela tinha falado de ensaio, era muito pouco pra você conseguir desenvolver um ensaio. E eu fiquei puto com aquilo, porque eu tentei escrever, tipo, sei lá, 4 ensaios diferentes e não tava dando por causa do limite. Aí eu mandei isso é uma foda-se e escrevi um ensaio de 25 mil caracteres sobre a política nuclear do Irã. E mandei pra ela. Beleza. Aí eu tirei 0 e fui de recuperação. Recuperação não, exame, né? Exame. Falando em recuperação, eu não sei exatamente... Se foram todas, mas eu acho que eu fiquei de todas as recuperações possíveis no colégio. Mas isso não quer dizer que eu era ruim, tipo, eu era bom no geral. Não, isso quer dizer que você era ruim sim, cara. Cara, eu fiquei de recuperação de educação física. Por quê? Que isso, cara? Quem é você? Isso era possível, cara. Eu fiquei de recuperação em artes. Meu colégio tinha nota pra tudo. E eu tive algumas matérias, tipo, ensino religioso, educação física, artes, teatro. Fiquei de recuperação de todas essas uma vez só. Fora as matérias tradicionais. Queria ter o gostinho, né? Sei lá, um bimestre de deslize. E as notas do meu colégio eram A, B, C, D e E, né? E eu normalmente ficava na casa B pra praticamente todas as matérias, assim. Eu nunca fui de estudar, tipo, eu só prestava atenção na aula, ficava de boa na minha, quieto, assistindo a aula. Aí chegava em casa e fazia outras coisas. Nunca fazia lição de casa, tanto que eu tinha meio que notas disciplinares e, tipo, lição sempre me ferrava, assim, porque eu não fazia lição de casa. Só que eu ia bem nas provas, inclusive no colegial, como eu tinha esse bom desempenho, no geral, assim, tipo, matemática e física eram um ponto bem fraco, no geral. Mas no colegial teve, eu acho que foi o terceiro ou segundo ano, não lembro exatamente qual, em biologia. Eu era monitor de biologia. Caraca, cara. Meus amigos sentaram em fileira todos atrás de mim e eu basicamente aprovei umas 7 pessoas, assim, né? E olha, Rodrigo Caletada. Um dos pontos de você ser nerd é que geralmente quando você é muito bom em umas coisas, tipo, os populares vêm pedir ajuda pra você. Uhum. E daí por alguns momentos, algumas horas, você se sente um cara importante, assim. Pois é, cara. Quando você é nerd do áudio e os caras que precisam gravar um podcast vêm pedir ajuda pra você. É absurdo. Então, quem faz isso, arranja aí os equipamentos, grava pra gente, edita tudo. Mas você sabe que uma mão lava a outra e esses fones de ouvido aqui são vindo direto de São Francisco. Você é contrabandista. Teve uma época que, dependendo da matéria, tipo história, geografia, eu ajudava a galera. Tipo, tinha, sei lá, exame. Na hora de fazer prova de segunda via, porque, sei lá, se você perdesse uma prova, você pagava uma taxa e você fazia outra. Ah, sim. Aí eu muitas vezes, cara, não tenho ideia do que fazer, não sei. Aí eu não fazia, e muita galera, muitas das pessoas também não fazia, e esperava até o final do bimestre pra fazer a prova final. E aí muita gente se reunia e ia junto pra resolver essas coisas. Em história e geografia eu ajudava bastante a galera. Ah, ok, isso aconteceu por isso, isso acontece por isso, isso. E era bem. Isso era o seu momento de glória, realmente. Você fala de história e geografia, eu sinto saudades de aula de geografia, uma coisa que eu curtia pra caramba. Eu também, eu já considerei a fazer geografia como carreira, assim. Problema é, basta arranjar emprego como jornalista, né? Imagina como formado em geografia. Não sei, cara, diferença. Falando nisso, uma das coisas que tá na nossa pauta. Vocês enfrentaram, além dos problemas óbvios que a gente já colocou aqui de bullying e tudo mais, vocês já enfrentaram alguns problemas por serem nerd? Ou então vocês já tiveram algum benefício na vida de vocês por ter uma atitude nerd em relação a alguma coisa? Não, trabalho. Você diz hoje em dia, sim? É, hoje em dia. Atualmente, assim. Bom, meu trabalho basicamente necessita disso. É. Atualmente, então. Então você colheu benefícios, né? Exato. De certa forma, eu cubro videogames, eu jogo videogames desde pequeno. Não diria que eu sou um expert nessas coisas, mas eu sei bastante, eu consigo aprender bastante. Então, o fato de eu ter esse interesse básico também me ajudou bastante. E eu curti cinema e séries e filmes. Também influenciou no jeito que eu penso em desenvolver as coisas. De certa forma, dessas formas realmente me ajudaram bastante. Eu gostaria de me envolver mais diretamente, além de campo jornalístico, mas isso já é o suficiente, Pra mim, o meu interesse por música foi o que me definiu como nerd, é o que me define como pessoa até hoje, né? Não é à toa que eu sou o cara do áudio. Você é mais do que o cara do áudio, cara. Você é o cara dos nossos corações. Tô fazendo você, coraçãozinho seu aqui. Seu texto é o mais popular do Nerdman. Tá? E por acaso é um texto sobre música, né? É um texto. Assim, as coisas que eu curtia como nerd antigamente, que eu gostava de Magic, eu gostava de videogame e tal. Hoje em dia eu vejo que eu deixei isso, esse lado meu, um pouco de lado. Uhum. Eu fui em várias anime friends e tal, e tipo, hoje em dia. Saudades. Não sou um cara dos animes ou dos videogames ou de nada disso, assim. Eu sou. O meu interesse por esse tipo de coisa é bem superficial, na verdade. Mas hoje em dia, tipo, até hoje eu vejo que eu sou um cara que eu gosto de estudar, assim, tipo, assim, nem estava mencionando física e matemática na escola e tal, e, tipo, nessa época eu odiava, mas, enfim, tipo, eu comecei a estudar música, daí eu fui pro áudio, atualmente estou estudando livros de áudio que tem log e tipo, eu tô tendo que estudar log por conta própria. Log agora. De 4 na base 2 a 2, é só isso que eu lembro. Log é aquela coisa que no dia que eu aprendi eu conseguia fazer, no dia seguinte eu nunca mais lembrei. Log é aquela coisa que eu nunca aprendi e até hoje eu não sei pra que serve. Ele sabe. Isso que você falou é muito isso, assim, também. Eu continuo tendo meus interesses nerds, assim, eu continuo jogando RPG com 25 anos de idade. Imagine você. Pois é, assim, eu tenho outras coisas pra fazer da vida, mas o interesse e a curiosidade por aprender coisas novas e chegar a fundo nos assuntos é uma coisa que tá arraigada em mim, que hoje em dia é essencial pra minha profissão. Tanto que eu sou formado em jornalismo, nunca trabalhei com isso, trabalho com marketing hoje, e tudo que eu sei de marketing hoje foi coisas que eu estudei por conta própria. Né? Então eu não tive uma formação em marketing, então eu tive muitos malefícios por ser nerd na minha parte de formação social, assim, mas hoje em dia eu gosto, assim, sabe? Sim. Pensando assim, nas coisas que eu me considero nerd, talvez sejam games e esportes, eu acho que eu acabei lucrando porque tudo que eu trabalhei até hoje em dia teve a ver com isso, né? Então, assim como o Vitor, que hoje trabalha na cobertura de games, eu trabalho na cobertura de esportes. Bom, eu faço minha vida disso. Então, não dá pra dizer que eu não saí ganhando. Estamos aí todos felizes. Tem uma coisa que foi mencionada agora pelo Vitão. Teve algum interesse nerd que vocês acabaram perdendo e outros que foram florando com o passar do tempo? O meu, realmente, como o do Vitão, era anime, cara. Eu parei de assistir anime, sei lá, com uns 12 anos de idade. E, sei lá, nunca mais... Saudade, Sakura Card Captors. Eu parei um pouco, assim, de ler quadrinhos. Tem alguns anos que eu não me atualizo bastante quadrinhos. Aliás, eu acho que quadrinho foi o meu primeiro grande vício nerd. Começou com revistinha revistinha da Disney, tipo, do Tio Patinhas, do Donald e tal. Depois eu fui pra Monique, depois eu fui pra X-Men e todos os heróis da Marvel. E eu tinha, assim... Quase com um armário inteiro de revista de quadrinhos. A minha eu assinava quadrinhos. A minha era o Homem-Aranha, só que era o Homem-Aranha, o clone, o Ben Reilly, tá ligado? Sei, saudades. Agora, falando justamente sobre isso, agora você me pegou na questão que, assim, quadrinhos ocidentais é uma coisa que eu nunca prestei muita atenção. Eu tive alguns quadrinhos do Spawn quando eu era criança e tal, Jesus. Porque... É, porque foi... Que aleatório. Porque foi a época que saiu o filme e tal. Eu tinha um amigo que gostava pra caramba, eu fui influenciado por ele, eu comprei, tipo, sei lá, umas cinco, seis edições em seguida. Mas, hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que, assim, eu colecionei alguns mangás, eu tenho a coleção completa do Cavaleiros do Zodíaco, mas quadrinhos ocidentais é uma coisa que eu nunca prestei atenção. Tem alguma coisa, algum gosto estereotípico nerd que vocês nunca tiveram? Videogame, cara. Eu nunca fui uma pessoa que tive muitas fitas e sabia. O cara, eu acho que ficou meio evidenciado isso no Shuffle de Pokémon, que eu não tinha... Assim, lembrando de tudo que vocês falaram... Inclusive a Diana execrou publicamente por causa disso. Diana. Na época eu lembrei que eu tinha todo esse conhecimento que vocês falaram, as coisas que vocês falaram, eu conhecia, mas eu esqueci. E eu nunca fui um cara assim de muito videogame, porque videogame era uma coisa que dependia dos meus pais, entendeu? Eu não tinha dinheiro pra comprar videogame. E eu não recebia, não ganhava muitas coisas, né? Então eu acabava indo pra outros campos. Hoje em dia eu me interesso muito por física, é aquilo que a gente tá falando, que é uma coisa meio nerd que eu não interessava antes e que hoje em dia eu gosto pra caramba, leio bastante. O meu eu acho que é joguinhos de cartas, com Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Eu até comprei um deck uma vez, mas nunca... Primeiro porque eu era um cara meio difícil de... Não conseguia fazer o contato inicial com as pessoas, então era difícil saber se eles jogavam. Então Magic nunca foi uma coisa pra mim. Magic é uma coisa... Tem uma história engraçada, porque pelo menos no meu colégio, pô, a gente... Primeiro acesso que a gente teve a joguinhos de cartas, a Trading Card Games, foi com o Pokémon. Não, foi Magic que veio antes, cara. Não, tô falando de mim. É, o contato dele. Da minha galera. Ah, tá. Tudo da mesma empresa. É, sim, eu sei que Magic veio antes, mas enfim. É. Mas assim, primeiro começou o Pokémon e tal, não sei o quê. E aí depois apareceu o Magic que era tipo, nossa, isso é tipo o jogo do Pokémon, só que é mais adulto, é mais não sei o quê e tal, tipo. E aí eu e meus amiguinhos, a gente começou a jogar Magic na quinta série. Inclusive eu tinha uma carta maravilhosa. A sua quinta série era a minha quarta série, foi o mesmo período. É, então. Inclusive eu tinha uma carta maravilhosa, 9/9, que foi roubada, cara. Eu Leviathan... tinha um deck só de Cavu, cara. Eu montei um deck só de Cavu. Leviathan era 10/10, não era? Não sei, cara, eu não lembro. Literalmente não tenho ideia. O cara deve estar preso na Lava Jato. Eu não tenho ideia do que esteja acontecendo. Mas... Eu tô falando em outra língua que eu não sei. Não, e aí, tipo, sei lá, na quinta, sexta série a gente jogou Magic e tal. E aí, tipo, parei de jogar Magic. Inclusive, cara, tinha um professor de ciências que eu tinha na quinta série. Que Marco? Saudades. Marco era ídolo demais. Saudades, cara. Marco era o ídolo nerd. Cara, ele era o professor que trocava carta de Magic com a gente e ele dava workshop de RPG sempre que chegava as férias. Sim, ele era muito nerd, ele tinha um rabo de cavalo gigante. Ele era sensacional, espetacular. Eles usavam chapéu também, uma fedora? Sim, nos estudos de meio eles usavam chapéu. Cristo amado. Mas aí os meus amigos, tipo, a gente parou de jogar Magic e tal, não sei o quê, sei lá, na sexta série. E aí passou, tipo, sétima, oitava e primeiro, segundo colegial. E aí quando... Quando a gente chegou no terceiro colegial, a gente teve uma espécie de midlife crisis da adolescência, assim. E a gente quis resgatar tudo que a gente fazia quando a gente tinha 11 anos. Ou como se tivesse ficado muito pra trás, né? E a gente começou a jogar Magic desesperadamente. E no nosso colégio... Desesperadamente. No nosso colégio a gente era autorizado a não ir na aula, se a gente não quisesse. Era permitido cabular a aula. Era famosa, assim, dar a corda pro sujeito se enforcar, entendeu? Porque, tipo, porque era tão foda que, tipo, você tinha que ter consciência que você não podia matar uma aula que fosse. Exato. Então, tipo, a gente podia matar a aula, assim, e a gente tinha que controlar nossas faltas e tal, não sei o quê. E aí teve uma vez que eu e os meus dois melhores amigos, abraço, dois melhores amigos, vou citar nomes aqui, a gente foi pro colégio, era uma segunda-feira, era um dia que a gente tinha aula, tipo, todos os períodos, a gente tinha aula das 7h30 até as 6h. Sim. Tipo, a gente teve aula de matemática no primeiro período. A gente saiu dessa aula, sei lá, às 9h30 da manhã. A gente falou, vamos não ir na segunda aula e a gente fica jogando Magic aqui. Ah, beleza. A gente pegou um cantinho, a gente sacou os decks e a gente começou a jogar. Aí chegou o horário da terceira aula e a gente falou, nossa, vamos jogar mais uma partida? Vamos. E aí chegou o horário da quarta aula, a gente fez a mesma coisa. Aí chegou o horário do almoço, a gente não almoçou. E aí chegou o horário da quinta aula, que já era no período da tarde. E a gente ficou das 9 da manhã até as 6 da tarde jogando Magic um dia inteiro na escola. Da hora. Foi horário de trabalho. Da hora. Dia de trabalho. Tudo num dia de trabalho. Que é bem aproveitado. Eu acho. Vocês... Bom, o Henrique falou da história de algo que você abandonou. Ah, foi você, Vitão. Agora eu me esqueci quem que introduziu. Bom, falando de coisas abandonadas. Eu acho que eu abandonei um pouco o interesse em buscar por músicas novas, assim. Eu... Você achou, o Deezer que o diga, né? Você achou Blink-182 e falou, é isso aí. Não, então, o pior é que assim, Blink foi a banda que meus primos me apresentaram e daí eu comecei a ouvir. Tipo, eu nunca assisti MTV, assim, eu sei que teve um período que foi bem popular, né? E... Você não assistiu Rock Go, então? Oi? Era o momento em que as duas coisas... Eu não assisti toda essa época do Rock Go e tal, e dos desenhos da Nickelodeon, eu não tive porque eu descobri o Discovery Channel, cara. É. E eu ficava o dia inteiro vendo o Discovery Channel, eu era nerd nesse ponto, assim. MTV não era meu negócio, mas musicalmente, tipo, eu me aprofundei bastante nessa área de punk pop e adjacências, seja... Punk pop... pop punk, perdão, e adjacências, seja emo... ou ska, então eu me interessei em ska, não o Roots, né, mas o ska mais moderno, que eles chamam de terceira onda, tipo Real Big Fish, Goldfinger, e enfim... O Goldfinger era a música do Tony Hawk, é isso? É, sim, mas tem muitas outras músicas boas, recomendo, entra lá no meu Spotify, ouvir umas músicas boas há alguns anos. Curiosamente... Guilty Pleasure, de novo. Tem notícia importante no site, que o... vocalista do Goldfinger tá produzindo CD novo do Blink, ou seja, essas são as notícias que eu me interesso atualmente, musicalmente. Encontro de gigantes. Mas desde então, assim, acho que a partir de 2008, mais ou menos, eu parei de procurar música, eu meio que estacionei, assim, eu ouço umas coisas que estão aí hoje em dia, mas o meu interesse musical ficou estacionado nessas coisas. Mesmo eu tinha umas bandas mais alternativas que eu via, que tipo, ninguém conhecia, não foi além disso e hoje em dia eu também parei, assim, eu acho que é um desses interesses nerds que eu não fui mais a fundo. Um grande problema da vida do nerd, principalmente no colégio, são as festas. Eu não sei se vocês são como eu, mas até hoje eu não tenho a capacidade de dançar e de socializar direito. E tem um grande marco da vida do colégio que são as festas de debutante, as festas de 15 anos, né? Então... Mas calma aí, só queria fazer um adendo. É. Eu adquiri a capacidade de dançar pelo meu interesse enorme por música, mas eu não adquiri a capacidade adjacente de socializar. Então eu fico dançando sozinho. Ah, agora convenhamos que socializar em festa é a coisa mais imbecil do mundo, porque tem música alta pra cacete e você não consegue falar com ninguém. Depende da festa. Esse é o Rodrigo. Esse é o Rodrigo, cara. Um cara que não bebe, que vai na festa parada. É, depende da festa também, cara. Depende do momento da festa também. Da festa de debutante, pelo que eu sei, pelo que eu lembro. Quando você beber, a gente tem que fazer um shuffle de histórias de bebedeira. Quando você beber aquela quantidade de álcool inominável que bebi quando eu tinha 19 anos, naquela fatídica viagem nossa, aí você vai ver o que é se divertir numa festa. Ok. Mas então, no meu colégio, como eu já falei antes, o meu colégio do Vitor era um colégio de classe média alta. Então, a gente tinha muitas festas de 15 anos e eram acontecimentos, porque quem dava festa de 15 anos era a galera popular. Aí eu lembro que teve uma menina que fez uma festa no hotel Unique. Ô, louco. Ela era muito rica, cara, muito rica. Tipo, ela fechou o salão de festas do Unique. E, tipo, ia ser o evento do ano. A festa ia, sei lá, em... setembro, alguma coisa, as pessoas estavam falando em janeiro, sabe? O Dick é o navio lá da Brigadeira. E eu fui nessa festa, cara. Eu não fui convidado, mas arranjei um convite e fui, porque eu achava que eu tinha que ir. Olha só, penetra. Pois é, penetra. E daí eu tentei dançar e tentei socializar. Aí falaram pra mim, a fulaninha tá querendo ficar com você. Aí eu fui lá falar com ela e ela começou a rir na minha cara e falando que era mentira. Ah, então é por isso que tinha aquele trauma? Isso gerou aquele outro trauma ou isso foi depois? Que trauma? Da confiança. Talvez. Foi um dos vários pontos. Mas calma aí, agora você falou de festa, eu lembrei que rolava uma segregação, não só entre nerds e não nerds, mas também rolava uma segregação socioeconômica, assim. Sim. Entre quem era muito rolava, rico sim. E, tinha um classicismo. E quem era só ok, assim. E, tipo, eu e o Henrique estávamos na faixa ok. Eu tinha uma amiga que, tipo, tava na faixa dos muito ricos, só que ela era meio nerd. Então, tipo, ela era uma pessoa meio no limbo, assim. Uhum. Porque, tipo, ela tinha que socializar com as pessoas riquinhas e tal, e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria. Tipo, ela era amiga dos nerds e, tipo, ela não sabia bem onde ela se encaixava. Tava naquela intersecção, assim, que alguém que você podia se relacionar. Exato. E, tipo, ela me convidou pra várias festas de aniversário dela, menos a de 15 anos, né? Por quê? Porque era só elite, cara. Aí essa minha amiga, a gente... Eu fui no aniversário dela de... No terceiro colegial. Foi na época que eu e os meus amigos, a gente tava na nossa refebre de Magic. Na nossa midlife crisis da juventude. E a gente descobriu, cara, um site que, tipo, dava pra você jogar Magic online. Que era um site que era usado pras pessoas testarem decks. Tipo, ó, vou ver se esse deck funciona. Não manjo esse site. É, eu não lembro qual que é o nome do site. É aquele site que agora servia pra Bitcoin? Não. Não era na Deep Web. Não, mas aí, tipo, a gente ficava jogando esse site pra testar os decks que a gente queria formar na vida real. E aí eu lembro claramente de um dia que eu saí com os meus amigos pra comprar cartas. E a gente foi... Aí eu voltei pra casa, eu fiquei jogando nesse site pra ver se o deck que eu tinha montado na minha cabeça ia funcionar. E aí eu achei uma pessoa e eu fiquei jogando com ela, tipo, online por muito tempo, assim. E aí, tipo, naquele dia, tipo, acho que era a única vez no ano que eu tinha uma festa pra ir de noite. E aí, tipo, sei lá, deu 9:30 da noite, a pessoa era estrangeira. Aí eu, tipo, eu parei a partida e falei, I have to go, party time. E a pessoa ficou puta da vida, ela ficou revoltada comigo, cara. Ela falou, no, Magic is party time. Você joga Magic, então você não tem festa. Você foi na festa? Eu fui na festa, cara. Não, cara, deixa esse cara. Mas naquele dia eu me senti na pele de um babaca, cara. Sim. Que despreza as pessoas que jogam Magic pra ir na festa. Você traiu o movimento. Não sei. Exato. Não, cara, a culpa é do cara que se focava demais em Magic. Não, é a culpa nunca é da vítima, cara. Não sei, cara. Enfim, mas você mencionou, cara, eu não lembro de festa de debutante, festa de 15 anos, deve ter ido, além da minha irmã, mas vagamente, mas eu fui no Bar Mitzvah. Que é basicamente um passo a mais. Foi um lugar chique, cara. Foi show. Foi assim a sua experiência? Gostaria de me desculpar aos ouvintes judeus pelo antissemitismo que foi demonstrado aqui nesse podcast. Mas eu comecei a ficar amigo de um cara que sentava na minha frente, ele era judeu, ele começou a curtir as minhas bizarrices, basicamente. E aí ele me convidou pra ir no bar mitzvah e ele tocou Johnny B. Goode, porque eu falou que eu... Depois que eu comecei a falar a respeito por causa do De Volta pro Futuro. O nome dele era Nissim Urfali? Não era. Nissim era da minha geração seguinte. Eu acho que tinha uma galera na minha escola que ia pra baleia, por outro lado. Eu lembro que eu cheguei falando, acho que fechando o assunto de festa, não, eu cheguei... Deixa eu contar. Tá, então eu vou contar uma história, daí você conta a sua. Tá. Não fechando o assunto de festas, mas saindo dos 15 anos... Tem a famosa festa de formatura do colégio, do terceiro ano do ensino médio. Famosa. E todo mundo ia. Tipo, professores iam. Todo mundo ia e ficava, meu, doidão. A festa do século, cacete. E eu fui a única pessoa... Eu achei que você ia falar festa do sexo. Não, isso era Porto Seguro, também, cara. Também. Tô ligado que tinha rolava umas putaria louca naquelas festas. Mas então, eu cheguei num ponto em que eu fui a única pessoa... Do ano inteiro, tanto da manhã quanto da tarde... Não, nesse ano só tinha da manhã. Eu fui a única pessoa que não foi na festa, porque eu tinha aula de recuperação no dia seguinte. E eu não queria ir dormir tarde. Os meus pais viraram pra mim e falaram assim, Henrique, você precisa ir nessa festa. Nesse momento temos JJ e o Jatinho na sala. Henrique, você precisa ir nessa festa. Meu filho, você precisa socializar. Eu falei assim, não, mãe, eu preciso passar em matemática. É isso que eu preciso fazer. Daí você passa assim, ok. Você já tinha passado na faculdade nesse momento? Então, eu já, parênteses nisso, quando eu passei na faculdade, eu ainda não tinha passado no colégio. Eu ainda tava esperando nota do exame. Ah, tá. Mas isso foi um pouco antes, né? Eu não tinha saído só da Casper ainda. Tudo errado! E daí eu fui ter aula de recuperação e não tinha nem o professor, porque os professores tinham ido da festa, cara. Os professores estavam de ressaca, né? E falou assim, não. Aí eu virei pra um monitor, assim, falei assim, cara, eu tô aqui pra ter aula. Ele falou assim, foda-se. É que as aulas ninguém foram canceladas. Vinha, então os professores acabaram nem vindo, porque eles sabiam que o ano inteiro eu ia na festa e que ninguém ia aparecer hoje, então ninguém veio. Nossa. Tá, e agora? Aí o professor, tipo, sei lá, o monitor de ressaca me ensinou a log, entendeu? A minha festa de formatura, eu me senti um putão, cara. Porque olha aí. Comparado ao que eu era no colégio, foi a primeira vez na vida que eu provei um cigarro. Cigarrinho normal ou cigarrinho do capeta? Não, normal, normal. Os dois. Eu ainda acreditava no capeta naquela época. E não era o capeta múltiplo. Abraço, Paulinho. Nossa, cara. Caralho, que piada. Ninguém... E foi a segunda vez na vida que eu beijei uma pessoa. A primeira, obviamente, foi porque eu entrei em uma banda e depois de, tipo, 2 anos tocando com a banda, alguma menina me viu lá e, tipo... Jet. E aconteceu alguma coisa. Maneiro. E a segunda eu tava lá, tipo... tava lá com essa mesma amiga que eu fui pra festa dela e parei de jogar uma partida de Magic pra ir pra festa dela. Uhum. Tinha uma amiga dela que eu me interessei, aí eu cheguei pra ela e falei, ah, sua amiga é bonitinha, né, tal. Ela virou pra mim e falou, peraí, cara, eu nunca gelei tanto na minha vida, na história da minha vida. Chegou a hora, o Dow desce do nerd. Nossa, cara, foi a situação mais ridícula da minha vida. Não, deu certo. Deu certo, mas, né, eu sinto dó dessa menina até hoje. A primeira vez que eu fiquei com uma menina, depois eu achei que eu tinha a obrigação de pedir ela em namoro. É evangélico, né, cara? Tem que ter casamento. Foi pior, cara, porque a gente ficou numa festa no círculo militar. Que isso? É, e o meu pai eu já tava querendo ficar com ela um tempinho, porque, sei lá, era uma amiga que tava... Era aquela coisa, né? A gente se abraçava, aquela coisa assim. E daí meu pai chegou pra me buscar e eu tinha puxado todas as minhas energias nerds. Falei assim, não, hoje eu não vou ser nerd, eu vou conseguir ficar com ela, não sei o quê. Quando você fala puxado, eu pensei em coisas tão mais horríveis. Sim. Aí meu pai veio me buscar e falou assim, putz, preciso fazer isso. Aí eu fui até ela e fiquei com ela no meio da pista de dança e todo mundo viu. E todo mundo me zoou depois. Daí eu fiquei maluco do tipo, meu Deus, é isso que as pessoas fazem? Não, porra, eu tava sério. Aí, que maluco. E daí eu resolvi pedir ela em namoro nos outros dias, cara. E graças a Deus ela aceitou. Obrigado por não ter aceitado. Vamos fechar com chave de ouro as histórias de festas. Vai, Rod na festa é muito bom. É, quase nenhuma delas. Acho que foi uma festa de 15 do colégio. Rod, na balada! Eu lembro da balada. Naquela festa que a gente tava no beco e tava todo mundo muito bêbado e dançando e tava super divertido. Tem alguns flashes do tipo Rod parado assim, segurando um copo de coca assim, mexendo de um lado pro outro, assim, sabe? Fazendo um ângulo de uma abertura de assim, de 30 graus. Assim. Eu estava dançando. É, então. Mas agora nas baladas de verdade, que eu ia quando era mais novo. As baladas de verdade. De verdade. As beco, baladas. O beco era uma balada falsa, é isso? Talvez quem esteja ouvindo aqui lembre que alguns clubes de São Paulo, dos quais eu não era afiliado, faziam umas festas abertas pra quem não era afiliado. Eu acho que o Paineiras fazia e o Pinheiros também fazia. Sim. E eu fui em uma festa no Pinheiros com os amigos de colégio e a gente levou um intercambista que tava no nosso colégio. Ele era do Taiwan. Então, eu nunca vi alguém tão perdido num lugar da minha história, assim. Foi, eu acho, uma cena maravilhosa. Mais que você? Não, perto dele, o Rod era o quarterback e dominatrix da balada. Nossa, cara. Longe disso, nossa, cara. O Rod tava com os couros na balada. Sucesso. Esse era o Victor. É, esse era eu. Sucesso em festa nunca foi comigo, mas o... Sucesso na vida é comigo, né, Rod? Também não é bem assim. Mas... Primeiro milhão aos 25? Quase lá. Quase lá, tamo lá, tamo chegando. Tem alguns meses ainda. Espiga de milho. É, exatamente, um milhão. Milhão na Paulista. Aí a gente é tiozão, tá. Eu não condeno esse comportamento. Mas é sempre bom você levar alguém que não entende direito a língua do seu país pra uma festa. Acho que não tem como alguém ficar mais perdido na história. Vocês disseram pra ele falar bunda na frente das pessoas? Eu acho que deve ter rolado isso. Desculpa, a gente nem chamava ele pelo... Ele chegou não, no cara, colégio com um nome que não era o nome dele. A gente chamava ele de Ben. Porque, o nome dele era uma complicado. Mas você pode pedir desculpa isso, porque, como a gente já sabe, o Edman tem uma presença forte nos Tigres Asiáticos, no Pacífico. Talvez as pessoas em Taiwan e Taipei tenham contato. Quem sabe o Ben está ouvindo o nosso podcast. Eu acho que em comemoração ao Shuffle número 100, a gente devia viajar para Taiwan e alguma festa taiwanesa. Na verdade, eu tenho certeza absoluta que o Ben está ouvindo o podcast para manter o português afiado dele. Né? Pô, e ele saiu, acho que ficou um ano aqui, saiu falando, assim, com o sotaque de alguém que é do Taiwan. Nunca tinha ouvido português antes na vida, mas ele saiu falando bem português. Você lembrou de uma coisa que... Olha a natureza da pessoa sendo escancarada. Quando eu ia pra festas, eu sei lá, às vezes eu puxava o celular e tal. Um amigo meu relativamente popular, brother e tal, ele falou assim, cara, você não tá ouvindo música, você não tá ouvindo podcast, sei lá. Eu falei, não, cara, eu não chego a tanto. Eu chego perto, mas não chego a tanto. É basicamente isso. Porque assim, eu tava sentado e vendo vendo meu celular, vendo alguma coisa no celular. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, você não tá ouvindo música. Você não tá ouvindo música na balada, pelo amor de Deus. Eu, pelo menos, a isso, tudo tem limite pra mim. Até a zoeira tem limites. Vocês têm mais alguma coisa ou a zoeira vai chegar ao limite, realmente? Eu acho que de festa e balada foi isso. Eu tomei vários foras e fui usado pelos populares em algumas festas como instrumento de bullying. Foi isso. Isso foi minha... Boas lembranças. É, exatamente. Eu tenho ótimas lembranças do colégio. Bom, pra terminar, eu gostaria de começar um pensamento positivo. Eu gostaria de saber o que vocês gostariam de falar pra pessoas que zoavam dos seus gostos, esse tipo de coisa. Eu gostaria de dar um abraço efusivo a todos os caras que me zoavam quando eu era mais novo. Vocês tinham uma certa razão, eu era meio babaca. Mas eu não sei onde vocês estão, então boa sorte. Abraços, até. Vitão, os traumas estão voltando, Vitão. Eu vou dar um abraço também, carinhoso, porque a gente tá aí, né? Eu comecei a escutar Angra naquele fatídico agosto de 2002. E vocês me zoaram eternamente por causa disso e por causa do meu cabelo. E hoje em dia o cabelo eu já cortei, ele já tá voltando a crescer. Eu quero cortar, mas não, eu tô com preguiça. Mas estamos aí, pô, com um site chamado Nerdman, que idealmente a gente deveria estar ganhando dinheiro com ele, mas ainda não tá, mas não, tudo bem, vai chegar. Tô aí trabalhando com música e, porra... Chupa. É isso aí, cara. Sabe, paz e amor, paz e amor. Rodrigo. Você... que achava chato o fato de eu ficar só falando de futebol, de... Ai, como que o Bolton jogou nesse fim de semana contra o West Ham, então... Porra. Essas coisas mais obscuras que não interessariam a pessoa comum. Pois é, eu tô empregado trabalhando com Nossa, isso. Nossa, olha o passivo agressivo. Mas eu espero que você também tenha alcançado algo parecido, que esteja bem na tua vida. Sei. E julgue menos as pessoas no futuro. Então, assim, eu não desejo nada de mal. Espero que estejam bem, mas que tenham aprendido com o passado. Essa é a mensagem de Rodrigo Trindade a todos que já alcançaram o primeiro milhão aos 25 anos. Ei, você tá explodindo aí. Tá tudo bem, cara? Então, eu tenho uma mensagem aqui, sim. Eu queria mandar você tomar no cu, entendeu? Você? Você que me zoou porque eu jogava Magic e que você era todo popular e bonitão e todas as meninas queriam ficar com você e que ficava me zoando porque eu usava calça moletom e me chamando de rato branco. Pois é, vai tomar no seu cu, rapaz. Porque eu te vi no Facebook esses dias, você tá um gordo idiota, desempregado, tá Qual bom? Necessidade e eu tô disso. Aqui nisso, tá bom? Então beleza, cara. Então, ó, um abraço pra você e, ó, queridinho, muda da voltas, viu? Parece que o jogo virou. Alguém segura o Henrique. Eu acho que tá aqui. Isso. Abraço. Cara, abraço pra você. Não me segura, não me segura. Assim, como alguém que usava uniforme que incluía calça moletom, eu concordo com essa pessoa. Ele usa moletom hoje em dia, você viu calças? Talvez ele use. Não, puta, cara babaca. Cara babaca. As opiniões idiotas, assim, puta, faculdade de merda. Se fudeu. Louco, cara. E você, caro ouvinte, você tem alguma mensagem pra mandar a pessoa que traumatizou tanto o Henrique? Você tem uma mensagem sobre o que é ser nerd, como foi ser nerd, como é ser nerd? Por favor, envie para... E se você quiser vier atrás de mim, ó, me ameaçar, vamos cair na porrada aqui, caralho. Eu te pego na saída agora também. Dá o endereço. É, exato. Você... Me conta lá do Borba Gato. Você, amigo, pessoa que traumatizou o Henrique, que quer acertar as contas, fale conosco em shuffle@nerdman.com.br, no Facebook em facebook.com/nerdman.br, no Twitter em @nerdman_br. Compartilhe com seus amigos, fale, ó, é esse babaca que me zoava, o Rato Branco, ó como é que ele está nesse momento da vida dele. Não usa mais moletom, eu acho, não sei o que você faz no seu dia a dia, Henrique. Eu tô de jeans, cara. Vocês também, todos compartilhem, ajudem o Nerdman, o Shuffle e o Nerdman a crescer. Temos... E o Henrique. Ou Henrique. Me vingar. Henrique, você não cresce mais, cara. Eu ia falar, marquem o pay-per-view do Henrique versus Bully da juventude. Vamos ficando por aqui, eu sou o Vitor Ferreira. Eu sou o Vitor Camilo e essa foi a primeira vez que o Vitor Ferreira acertou os dados do Nerdman na gravação. Aê! Aê! Fiquei olhando pro Rodrigo a cada momento pra ver se eu não tava fazendo cagado. E eu com expressões sociais falando, yes, positivo. Isso, garoto, isso aí. Garoto. Ele continua. É o meu treinador, é meu coach, é o meu... Vitor, eu escolho você. Eu sou o Rodrigo Trindade e obrigado por compartilhar dessas nossas memórias do colégio, basicamente. Eu sou o Henrique Koller e um abraço pra todos os meus amigos nerds e pra você, popular. Eu não tenho nada contra nenhum de vocês, tirando essa pessoa que foi um idiota na minha vida e que me fez sofrer muito. Eu quero que você vá tomar no cu mesmo. Obrigado! Traumas tirados, muito obrigado. Abraços. Valeu.